desse jeito você pode, viu? Melhor disfarce. Aí só. Tenho medo de sair na noite e te topar. Tenho medo de sentar no bar e cê chegar. Eu preciso urgentemente a minha vida tocar. Nunca vi ninguém superar, derrotado no sofá. Vou sair e se eu emocionar vai ser discretamente. Eu tô cansado de sofrer e virar meme. O povo filma e ninguém respeita a saudade da gente. Eu vou beber, mas vou beber de óculos escuro. Aí eu posso beber meio mundo, que se eu chorar ninguém vai ver que eu sinto falta do seu beijo vagabundo. Eu vou beber, mas vou beber de óculos escuro. Aí eu posso beber meio mundo, que se eu chorar ninguém vai ver que eu sinto falta do seu beijo vagabundo. Ei, meu amigo, de óculos escuro você come o que você quiser. Eu faço o que eu quiser. Bebe, se humilha, faz a festa. O ruim é que sempre alguém quer filmar. Vou sair e se eu emocionar vai ser discretamente. Eu tô cansado de sofrer e virar meme. O povo filma e ninguém respeita a saudade da gente. Eu vou beber, mas vou beber de óculos escuro. Aí eu posso beber meio mundo, que se eu chorar ninguém vai ver que eu sinto falta do seu beijo vagabundo. Eu vou beber, mas vou beber. Aí eu posso beber meio mundo, que se eu chorar ninguém vai ver que eu sinto falta do seu beijo vagabundo. Bebe mesmo, bebe mesmo. Que se eu chorar